convite foi feito, obtive o respeito. Obtive o respeito. Usa a voz do interior que vem daquele jeito. Só quem é, vai na fé, adquirindo respeito. Invente, tente, faça algo diferente. Um, dois, três, pra firmar a corrente. Na disposição, represento o perigo. O parceiro me ligou, então deixa comigo. Assim eu prossigo na fé e com coragem. Disposto a ser o louco, insano, selvagem. Codinome, brutal, tráfico, informação. Guerreiro na disposição, pronto pra ação. É tipo os mano, falou, é tipo os louco, versou. Se é pra chegar junto, então parceiro, demorou. Agiliza a função pra fazer o som de grão. Aqui é definição, som de favela, né não? Falo com respeito e muita atitude. Terra de mandar que não pago de Robin Hood. Faça minha parte do jeito que convém. Corro pelo certo, quero que corra também. É mó satisfação, sangue bom, venha conferir. HF Itajaí, representa de Zaê. O convite foi feito, parceiro é daquele jeito. Sempre disposto pra guerra, presente a todo momento. Meu arsenal é verbal, tô pronto pra disparar. Se eu entrei nesse jogo, compadre, foi pra ganhar. A união é a chave, com ela vamos vencer. Acreditar é preciso, eu boto fé em você. Ter atitude, postura, respeito é só pra quem tem. No rap eu me garanto, parceiro, e vou mais além. Vê se me erra, zoião, queima ele, Jesus. Cada um tem o seu fardo pesado da cruz. Sou HF, parceiro, nunca fui fã de canalha. Sou um pequeno soldado na grandiosa batalha. O convite foi feito, formou-se a coligação. Aqui é som de favela, aqui é definição. A minha parte eu faço, foi dito assim será. Minha vitória, guerreiro, quem sobreviver verá. O convite foi feito, obtive o respeito. Construta, firmeza será daquele jeito. Pode criticar, fala bem, fala mal. Filosofia 100% rap nacional. O convite foi feito, obtive o respeito. Construta, firmeza será daquele jeito. Pode criticar, fala bem, fala mal. Filosofia 100% rap nacional. Amiliano, parceiro de boa, representou. Certeira coligação, foi um teste que firmou. Demorou, true, então se ligou. Tô preparado na intenção, é só chamar que eu vou. Põe em pulga os parceiros lá do Itajaí pra partir pro arrebento e o jogo decidir. Vai ser tipo boxe com nocaute certeiro. Adrenalina tá a mil, coração daquele jeito. Diz pra mim o que pretende ser. Guerreiro, não se entregue, acredite em você. Não transforme seu barraco num castelo de ilusões. Não viva por viver e se esquive dos leões. O convite foi feito de forma tradicional. Base e microfone, o estilo é rap nacional. Uau, sensacional. Sensacional. Tem gente que confunde, me chama de marginal. Veja bem que eu não sou pior que você. Me julga de bandido, mas um bandido é você. Que dispara a ignorância e rouba a alegria de todo o povo humilde, o povo da periferia. Se é pra somar, brincar e representar, vulgo cabeça, rouba a cena, diz então como será. Recebi o convite, me apresentei, tô aqui. Jardim Florença, favela do Luiz, Maracanã, Itajaí. Campinas de ponta a ponta, conexão a Sumaré. Artilharia pesada e o alvo está de pé. Tá sempre ciente com varas no peito, esperando o momento certo pra atacar. Calibre pesado de cano cerrado, metal niquilado que chega a brilhar. Periferia, reduto de tristezas e dores. Mas não dá pra ficar chorando e jogando flores. Ha! Foram me chamar, tô aqui, que é que há? Chegando, trincando, rimando, versando, falando, bolando. Pra, pra, não sei não, adianto, talvez sim, talvez não. Mas nós tamo na ação, de calibre na mão. Que nada da Bandeirantes até aqui, tô legal. Caindo pela John Boy, cê pega e vai até o final. Chegando lá, cê avisa que eu já voltei. Em punga pro arregaço, disposto fora da lei. O convite foi feito, obtive o respeito. Construta, firmeza será daquele jeito. Pode criticar, fala bem, fala mal. Filosofia 100% rap nacional. O convite foi feito, obtive o respeito. Construta, firmeza será daquele jeito. Pode criticar, fala bem, fala mal. Filosofia 100% rap nacional. Siempre tus preguntarás de dónde hasta de dónde. Juan Sativo del aire del viento vivo. Sonando desperto, nacido y criado dónde. Encontro perdido, un hombre desciéndole a otro. Lo que tiene que hacer otro. Desciéndole africano, latinoamericano. Cada gente tem sua historia, guardada en su memoria. Con su lucidez a Deus diga gloria. Originalidade conscientemente sem maldade. Levantou informação aos quatro cantos da cidade. Demorou? Vamos lá, chega mais, vem. sem somar. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Se liga na fita, bandido, porque é o seguinte, eu vou te dizer. Não jogo palavras ao vento, meu som é pra quem quer entender. Maquinando no morro, nasce do louco, mãe grita, pede socorro. Ospe coco, é lamentável, triste final, inevitável. Isso me lembra de um guri desnorteado lá na Fábio. Não pisei, foi bem assim, mas teve quem pisou também. Só digo amém, convite foi feito, a fermenta aberta, cheio de papiolho. Pano rasgou, minha conta de dólar, eu sou o que sou. Rap não, pra uns que eu curto o som é delinquente, insano, doido. Pode falar, mas vou dizer, depois de nós é nós de novo. Que vale experiência, pois o tempo de casa não contar. Mesmo que conte, sem atitude não adianta. Disposição, precisão, tipo franco atirador de uma distância exata. Promove morte sem dor, atiradores de elite, da elite eles são. Execução silenciosa de caneta na mão. Informação é escassa, educação nem pensar. Forma inteligente para nos eliminar. Mas eu não sigo os parâmetros, eu sou da resistência. Quebrando correntes, prossigo de forma correta, disparo na sequência. Aqui estou eu. Não me venceram, até que jogaram bem, mas na estratégia perderam. É para tirar, é para matar, pra que desistir, isso é pra se equipar. Equivocado, cê tá sob a cena, sentindo na cadeira, volte ao seu lugar. O que que é isso, sujeito? Cê perdeu a noção. Aqui é som de favela, aqui é definição. Eu sinto muito derrota, ah, pra mim não dá. Essa conquista é debalde, fracasso, chega pra lá. O convite foi feito, obtive o respeito. Construta, firmeza será daquele jeito. Pode criticar, fala bem, fala mal. Filosofia 100% rap nacional. O convite foi feito, obtive o respeito. Construta, firmeza será daquele jeito. Pode criticar, fala bem, fala mal. Filosofia 100% rap nacional.